Sobreviver, essa é a regra. Vale mais o meu exemplo do que milhares de palavras. É nós, Ribeirão Preto, consciência ex-atual. Esteja em paz, aonde se der. Esteja em paz, esteja em paz. Esteja em paz, aonde se der. Esteja em paz. Alcor de guerra, miséria, o medo impera. O resumo submisso onde não existem regras, habitado por um povo que tira de letra. Com muito orgulho eu sou um filho da periferia, não se esqueça. Aqui os privilégios sempre foram limitados, simplicidade é o dilema qual fui educado. Aos poucos eu comprei a entender ideologia, incentivo ocultado, aprendizado escasso. Agora dia é semelhante, a casa é bem humilde. O rapaz é abalado com divórcio dos seus pais e com herança. Família desejava um berço hereditário, chamado honestidade, mas pelo contrário, os sonhos de se destacar na vida predominava. Não era simples ambição, era necessidade. Dinheiro, carro e uma bela casa, status financeiro respeitados da comunidade. Gíria de ladrão, mano, tretas do mundão. Proceder malicioso, já frequentava a função. Não tinha tempo nem cabeça pra escola. O pensamento paga pau do mal e muita pretensão. É foda. O beabá do crime e as leis do caos. Lição da rua, um sistema intransigente. Praticamente iniciava sua autodestruição. Um passaporte para o inferno. Eu vi o seu começo, eu me lembro desta época. Derivados de tal moda, boné e bicicleta. Altas motos na sequência, profissional eficiente. Um 5557 quadro competente. Apetitoso, não subestimava. Queria ser o mais periculoso da quebrada. Tantos pecados a serem pagos, tamanha penitência. Recanto obscuro de uma existência. Seja paz, aonde estiver. Esteja em paz, esteja em paz. Esteja em paz, aonde estiver. Esteja em paz. Durante muito tempo, problemas rotineiros, a polícia não encosta. Já não tinha mais sossego, a PM lá da área era seu espelho. O desafio, a crocodilagem no caminho, de certa forma se tornava um alvo imobilizado. Na cabreiragem um refúgio intocado, na malandragem uma entrada comemorativa. Infelizmente um labirinto sem saída, por vingança se tornou um homem cena. Não suportou a ver seu mano ser covardemente assassinado. Justiça feita, tenta aceitado, mas no desfecho descobriu que era capaz de matar. Eu tô ligado e mataria novamente se fosse preciso. Bicho, seu destino de matador, recomendou a sua alma e não se arrependia disso, sangue frio. Sem remorso, paga pau do horror. Ha, inicia sua vida criminal. A sombra da maldade a curto prazo pode ser fatal. E não temia o versículo mais conhecido: quem fere com ferro será ferido. Pela primeira vez sem carteiro na detenção, altos meses na FEBEM em que berrei. O ódio alimentava sua ilusão, não se arrependeu de seus pecados. Por outro lado, quando sua liberdade foi cantada, a ganância já o controlava. Aí, é tudo ou nada. Suas palavras francamente me espantavam. Conselhos positivos não adiantavam. Foi aí que esse truto se afundou na ignorância. Comércio ilegal, falsa esperança. É, o tráfico de drogas realizaria os sonhos de criança. Dias, vezes, remédio. fita sessionária, destaque no comércio, fazia um sucesso. A freguesia, a aglomeração de usuários. Dia e noite o consumo é fora de sério. Mundo não posso ver viciados na destruição. A consciência tá tranquila, mano, segue mal. Periferia, um baralho, um potacema. O crack é o rei. A cocaína é a rainha, adivinha? Queria pouco, mas era ambicioso. Não se contentava com o que já tinha. Eu via nos seus olhos refletia um brilho insaciável. Insatisfeita, permanência inevitável. Viver a vida inteira atrás de correria, facilmente a previsão de um destino perturbado. Limitado, escravo de uma teoria irredutível. Seu pensamento já estava irreconhecível. Em pouco tempo, mano, já tava montado. Ele fez a sua cara, andava bem armado. Grossos calibres, automático e matraca. Aliados por todo lado, considerado. Muito dinheiro o ano inteiro, vejam só os seus bens conquistados à custa de casqueiros. Talvez ousado a subestimar a competição, ou matar de cara crescia o oletal. Entrou em guerra com a concorrência com várias bocadas. Queria mesmo a total domínio da quebrada. Várias rachadas na mira do inimigo. Não há saída desse labirinto, está descrito. Quem tá dentro não sai, um dia a casa cai. Te digo, mas por fé reembraça a hora da verdade. No pé da letra, culpabilidade ou inocência. Recanto obscuro de uma existência. Seja em paz, aonde escolho liberdade contestada. Quem me garante a existência prolongada? Futuro inseguro que irá acontecer. Preceito principal da lei do cão: matar pra não morrer. Trocou bala com espinho, eu sei que é embaçado. Não foi ao chão um alvo mal direcionado. PM escamoso acendeu pensando a sua recompensa, vivo ou morto. Filhos da puta à procura. Desnorteado, desorientado. Um pensamento tão confuso, indeciso, coragem e medo. Resumo de uma vida sem sossego. O crime financia o seu sonho, depois cobra um alto preço. Ele ligou numa, qual foi a razão? Me diga, cê estava em ascensão, nada justifica aí. Tempo esgotado, teoria irrevocável. Segundos que não voltam, foi precipitado. Tem pra tomar de assalto, viaturas acionadas. Enquadro inevitável, a fuga já tá dominada. GPP é a sigla, cerco para todo lado. Tribunal fatal, já tô ligado. Depoimento à mídia, a polícia alega autodefesa. Pretexto, julgado, condenado ali mesmo. Sem testemunho, a crocodilagem. Revolta, zona norte, é sentenciado a pena de morte. No peito sinto um ódio, eu vejo a função de luto. Família destruída, exemplo de um final maldito. Não estou surpreso, é rotineiro, é queima de arquivo. Que sirva de lição aos que restaram. Impunidade, fatalidade, dramaticidade. Mas Deus é testemunho, é juiz desse processo. É a ele que eu peço justiça e paz. Seja